Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. A Terapia dos Bons Livros. Com certeza, já ouvimos discursos que exaltam as vantagens dos bons livros. Frases que fazem a analogia dos livros a viagens a lugares especiais e fantásticos. A caminhos que podem nos levar ao conhecimento, a janelas que abrimos para novas experiências, pelas asas da imaginação. Realmente, os livros permitem muitas vivências diferentes. Possibilitam aprendizado, a realização do autoconhecimento. Permitem nos identifiquemos com personagens e narrativas de vidas. Permitem conhecer a história da humanidade. Nos inspiram e nos dão acesso a novas ideias. Possibilitam a ampliação do nosso vocabulário, a melhoria da nossa escrita e da nossa fala. Permitem-nos conhecer biografias e memórias. Nos relatam notícias do ontem, do feito, do realizado. Estimulam nossa criatividade e nos conferem uma compreensão mais ampla da vida. Produzem boas emoções e estimulam bons sentimentos, conferindo-nos progresso. Livros são tão importantes que existe uma terapia que os envolve. É a biblioterapia. Trata-se de uma terapia complementar ao tratamento médico tradicional. Serve-se da leitura de bons livros para amenizar as dores das pessoas que sofrem. Ao indicar determinadas obras ao seu paciente, além de estimulá-lo ao hábito e ao prazer da leitura, o terapeuta também o estimula a se servir dos seus conteúdos para entender e questionar seus próprios sentimentos. Dessa forma, os livros geram outros tantos benefícios, auxiliando na melhora de pacientes com sofrimentos crônicos. Para aqueles que compartilhamos do conhecimento espírita, reconhecemos nos livros a fonte inesgotável de conhecimento e transformação. O remédio exclui a enfermidade. O livro espírita reanima o doente. A cirurgia reajusta os tecidos celulares. O livro espírita reequilibra os processos da consciência. A devoção prepara e consola. O livro espírita reconforta e explica. A arte distrai e enternece. O livro espírita purifica a emoção e impele ao raciocínio. A conversação amiga e edificante exige ambiente e ocasião para socorrer os necessitados da alma. O livro espírita faz isso em qualquer lugar e em qualquer tempo. A força corrige. O livro espírita renova. O alfabeto instrui. O livro espírita ilumina o pensamento. Os livros podem ser grandes companheiros de nossas vidas e podemos levá-los aonde quisermos. Eliminemos nossas habituais desculpas e abracemos os livros. Vivemos dias de muito fácil acesso a eles. Os digitais nos permitem tê-los em nossos celulares para fácil consulta a qualquer hora e lugar. Sem se falar das notáveis bibliotecas que nos ofertam seu patrimônio através de empréstimos gratuitos. Criemos o hábito da boa leitura e aproveitemos todos os bons resultados que eles nos propiciam. Mais do que isso, aprendamos a distribuir as obras que nos fazem bem, presenteando amigos, a fim de que também possam se felicitar. Se não podemos, por algum motivo, doá-las dessa forma, em conversas informais de amizade e descontração, permitamos-nos sugerir títulos que felicitaram nossa alma e alegraram nossas horas. Façamos isso. Thank you.